Ele tem os pés feridos, um deserto atravessou. É um grande companheiro, muito mais que um amigo, e de tudo ele provou. Ele tem cabelos longos, porque é um nazireu. Tem as suas mãos feridas, ele é autor da vida e filho do grande Deus. Não há outro nome além de Jesus. A vida foi fruto da morte na cruz. Sangue derramado, coroa de espinhos e tudo consumado. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Ele fala tão bonito, sua boca expressou o segredo da harmonia, da escuridão fez dia. Ele é o Salvador. Ele tem nas mãos mistérios e na profissão doutor. Faz transplante e transfusão, dá um novo coração ao que crer no seu amor. Não há outro nome além de Jesus. A vida foi fruto da morte na cruz. Sangue derramado, coroa de espinhos e tudo consumado. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça já brilhou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. Agora não existe mais escuridão. O sol da justiça abriu. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou. A corrente que prendia os meus pés de repente se quebrou.